Arte M Divulgações. Alô, Assisinho Araújo, engenheiro estourado, é nóis. Um abraço, meu parceiro Marcelo Motos, tamo junto, meu bro. Alô, Kekel do Pão, puxa M10. Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava, tanto, tanto dia ter um amor como você. Ser a sua companhia, outra metade, saudade, juntar com a solidão e troca tudo por esta paixão. Eu só não queria agonia de estar madrugada fria, só a te esperar de noite e de dia, essa vida vazia sem te amar. Se você pudesse ir um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu depois que o destino cruzou seu caminho com meu. Foi amor, pra mim foi amor, que meu coração sentiu quando de mim se apaixonou. Dias, me beija divulgações. Eu só não queria agonia de estar madrugada fria, só a te esperar de noite e de dia, essa vida vazia sem te amar. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu depois que o destino cruzou seu caminho com meu. Essa vai pra você.